palavras que machucaram, frases ditas sem pensar, sem noção. E eu fiquei aqui sozinho na contramão. No começo deixei me envolver e confesso que fiquei chonado por você. Mas eu descobri foi tudo ilusão. Tinha um namorado, confesso que eu fiz foi papel de palhaço. Você só brincou com meu coração. Eu tô caindo fora, bebendo as caipirinhas por aí afora. Pois nada vai tirar o mal que você me fez. Me juro pra você, não vai ter outra vez. Eu vou me embriagar, tomar umas geladas, vou pensar em mim. Tinha um namorado.